reclama muito não, hein? Confia. Podia ser bem pior. Ah, é? Como? Você é assalariado, vai pro trabalho e acha que é sacaneado. Não dorme, não come, teu olho tá inchado. Não tem crédito na praça, o cheque tá cortado. Mas o correio tá lotado, de cartão de crédito pra endividar doidado. De manhã o café o mantém acordado, na padaria o leite que era brinde, na conta tem botado. Cê pega um ônibus lotado e cheira suvaco cheiroso do amigo do lado. Não adianta banho, camisão tá colado. Chega no trabalho, tô todo suado. Despertador de suado, como música, isso é agora todo zoado. Se o gerente reclama, cê fica coado. Sem dinheiro pro analista, sem de um baseado. Você não vai gastar din-din. Por que não tem? Você não vai gastar din-din. Por que tu é assalariado? Cê ganha uma merreca, não tira nota fiscal porque o patrão só nega. Mas o salário não aumenta, a fonte não seca. Ele te paga pirão, mas come muqueca. Não sobra nem pra jogar sueca. Tu economiza, não usa nem mais cueca. Tu vende, atende, limpa o chão e neca. De ganhar adicional, tu vale menos que meleca. Vai, segura a peteca. Te largaram o cu na loja, foram pra República Tcheca. Cê não pode tá na beca, marca coga tem casa. Vira um piratão do Zeca, diz. Você não vai gastar din-din. Por que não tem? Você não vai gastar din-din. Por que tu é salariada? Cê pode ser brincadeira. Querem hora extra logo na sexta-feira. O feriado prolongado na beira da praia virou sonho, foca até terça-feira. O comércio não fecha, dia certo igual flecha. Cê não pode dar brecha. Menina, vê se alisa essa mecha. Faz escova chapinha, dieta e vê se não mexa. Boca, a não ser pra vender seu produto. 1% não é pouco, sei que não trabalha muito. Se vier pra bater papo, foi seu intuito. Não deixa o coroa ver que ele dá curto-circuito. Você não vai gastar dinheiro.